cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, o FM da Boa Nova. E podemos dizer que, enfim, por via até dos anos que estávamos fazendo isto, vamos percebendo que em setembro há quase uma reentrée, um pouco como a própria política. Na música também assim é. E de facto aparecem muitas bandas a lançar discos, precisamente a seguir ao mês de agosto. E no mês de agosto quase que não se passa nada, por via até das bandas estarem mais entretidas, felizmente em concertos. Mas já assim dizíamos a respeito da semana passada, com os Grand Sun, e agora temos os Uggs. Ora bem, é um EP que está aqui já a passar na Boa Nova, e eis que os Uggs permitem-se falar connosco para apresentar aquilo que é, de facto, um EP de estreia. Sendo que já conhecíamos, já em abril, com o tema Take My Hand, que na altura antecipava o disco, que está para sair aí no final deste mês. Portanto, ou seja, no dia em que iniciamos com esta entrevista, em termos de emissão, que será no dia 20, é no dia 20, no dia a seguir está pronto para venda, precisamente aquele que é Did I Cut This Too Short. Mas também já vos habituámos que sempre que falamos aqui de uma banda temos alguém para falar sobre ela. E temos um dos mentores dos Uggs, nem mais nem menos do que o José António. Conhecido mais por sendo uma ligação, o José António. Ora bem, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, ao Oliveira do Hospital, para falarmos aqui dos Uggs. Olá. É um prazer falar convosco a partir de um mote que é nem mais nem menos do que este vosso, enfim, EP, que desde logo já se conhece desde em antecipação, o Take My Hand, e depois até quase aqui a espreitar o verão, o Cocaine. E perguntamos, enfim, é uma banda recente e que percebe que convém, de algum modo, picar as pessoas para que estejam atentas. Foi um bocado isso a ideia de lançar em pré-anunciação do EP estes discos, estes temas para o Éter, que foram sendo conhecidos, quer via rádio, quer até via YouTube, em termos de imagem também. Antes de mais, bom dia. Então é assim, os temas, nós inicialmente ouvimos o nosso EP todo, houve alguns temas que achámos que eram, chamavam mais a atenção que outros. E o Take My Hand, por acaso, foi uma das músicas mais, foi das primeiras que nós fizemos e que juntava um bocado a minha influência, que é um bocado diferente da do Duarte. E pronto, e achámos por bem lançar esse, que é assim um bocadinho mais mainstream. O videoclipe também achámos um bocado, esforçámos-nos bastante para o vídeo, achámos que tinha de ser uma coisa um bocadinho, tinha de ser uma coisa em grande, por assim dizer. O segundo single, que foi a Cocaine, correu um bocadinho mais, pensámos que, ok, já estamos no verão as pessoas vão todas, já estão de férias, já ninguém quer saber assim tanto, então basicamente acabámos por lançar a música mais rápida do EP, foi um bocado para dar assim uma chapada para ver, ok, quem ficou demasiado comovido com a primeira, agora leva com esta segunda, quem não quiser assim ouvir a segunda porque já está de férias, acaba por perder um bocado esta faceta da banda que vai ser relembrada um bocadinho mais tarde. Nós tentamos dar uma certa continuação às coisas e acho que é um bocado essa ordem, porque nós baseámos a lançar primeiro a Take My Hand, agora a Cocaine, agora vai sair um segundo single já em setembro, que volta um bocadinho atrás e pronto, é por aí que nós baseámos. All my friends wanna joke around. Yes, I know all the things you do, but it won't matter to you. So I'll try and get on my feet. Yes, I will try and forget it all week, but you will keep telling me I'm wrong. See, I'm here and for fucking too long. falámos aqui já na questão da componente de imagem no videoclipe. Para vocês, enquanto banda, é indissociável que quando lançam um tema terá que haver a componente de imagem também para acompanhar? Eu diria que felizmente sim. O Duarte diria que infelizmente sim. Então vou explicar isso. É assim, eu pelo menos eu sou bastante visual. Eu quando olho para quando ouço as coisas, gosto de olhar, ver o que é que se passa, ver o que é que há a banda, identificar a banda com uma imagem, com um tema. Eu acho que isso hoje em dia, em 2018, é fundamental. Ter uma imagem, ter um vídeo, as coisas já não se passam só em termos auditivos. A pessoa vai sempre ver no YouTube, vai sempre ver o que é, quem é que são estas pessoas. Muitas vezes há quem vá até ao Facebook e nos peça amizade, perceba o que é que nós fazemos. Por dentro. O Duarte, neste caso, é muito mais dado a fazer a música em si e não quer saber tanto da imagem. Por isso é isso que puxo um bocado mais. Eu tento basear-me sempre em coisas um bocado mais chocantes e um bocado que chamem a atenção. Tentamos também sempre, eu acho que hoje em dia há demasiado coisas em 4K, então nós tentamos sempre puxar um bocadinho mais e pôr um bocado mais de erros, uns de propósito, outros por inexperiência, mas não nos preocupamos tanto, tentamos fazer um bocado mais as coisas mais frias e não tão quentes. Mas sim, sempre com imagem. Eu acho que é fundamental ouvir uma imagem com banda, uma música que hoje em dia tem quase que um videoclipe. E pronto, isso é por um lado, eu gosto, por outro lado, obriga-nos a gastar um bocado mais de recurso, um bocado mais de tempo. É aquela coisa. Da conversa fomos intuindo, tanto que há aqui uma quase um duo. Assim dizer. De facto, os Eggs surgem da guitarra de Duarte Queiroz e da bateria do Jantónio. Sendo que, dizem as boas línguas, que foi na faculdade que de facto se juntaram. Conta-nos um pouco essa história. É uma coisa engraçada que reflete o quão diferente nós somos e o quão nós temos em comum, por assim dizer. É assim, eu conheci o Duarte de passagem já para aí há 3 anos, porque se passava por ele na faculdade, cruzávamos os dois, íamos a aulas juntos, outras aulas que eu fazia ou não fazia, mas eu era sempre daquela cena mais punk, até quase cruzava um bocado com ele e com o grupo dele, por ser demasiado certinhos, por assim dizer. Só confundia num projeto em que nós fomos um bocado os dois aqueles renegados que acabam por não ter grupo ou projeto. Então fui ao Facebook e pus lá um comment lá no grupo da faculdade. Epá, alguém está um bocado a apostar também que o projeto não tem grupo. Epá, é que eu não tenho grupo e queria fazer isto a sério, não sei o quê. Epá, e o Eduardo por acaso disse, pá, eu também não tenho grupo. E a partir daí juntámos. O que aconteceu? Houve um dia que eu cheguei atrasado, foi o primeiro dia que combinámos para fazer o projeto, eu cheguei atrasado, vejo que o Duarte está a ver guitarras, e foi aquilo, assim, epá, toco as guitarras? Epá, é, eu toco. Eu, a sério, eu toco bateria. Então, mas tu ouves o quê? E ele mostrou-me o que é que eu ouvia, eu mostrei-lhe o que é que eu ouvia. Na altura eu já dava muitos concertos, tinha várias bandas, sempre fui um bocado ativo na cena underground, e ele não. Eu assim, epá, quem me dera a mim dar um concerto e não sei o quê, eu vejo às vezes as tuas fotos, tu sei só grandes fotos a dar concerto, e eu assim, a sério, pá, tu manda-me uma demo que tu tens, se tiveres alguns originais, e eu vejo o que é que posso fazer com isso. E ele, pá, ele mandou-me aquilo, e honestamente eu vi aquilo, vi imediatamente potencial e disse assim, pô, este gajo, como é que é possível ver uma pessoa tão calada e que tem um cérebro tão diversificado para fazer música, e pensei assim, pá, olha, ouvi as tuas cenas, se quiseres levar isso para a frente, pá, eu ajudo-te e não sei o quê. Conclusão, acabámos por chamar os dois ao projeto, porque sempre que reuníamos íamos ensaiar, e pronto, a história até tem sido, na altura não foi logo o Zac, na altura começámos só a fazer músicas, mas depois houve um dia que o Duarte disse, pá, curti mesmo para isto para a frente, e eu disse assim, então, olha, eu mostro-te o caminho, e a partir de agora estamos os dois juntos nisto, e pronto, foi assim. Muito bem. Desde que os pais em casa não estejam a ouvir, portanto, dizer que chumbaram ao projeto, tudo o resto. Ora, isso, de facto, é um conjunto de circunstâncias que fazem juntar-se as bandas, e que está acontecido com bastantes. Há pouco falámos aqui que de alguma modo escolheram os temas até para se anunciarem. A receptividade que teve o Take My Hand, que é passar em rádios nacionais, tanto para além daquela vertente de imagem que passou no YouTube, que é onde hoje em dia grande parte dos jovens vão à procura da música, mas houve rádios nacionais que de facto pegaram naquele tema, muito também por sabendo que vem da garagem, onde muita coisa sai de bom. E eu pergunto, foi essa receptividade que também vos dá um alimento para seguirem em frente? Eu diria que sim. É sempre altamente quando, por exemplo, as pessoas vêm-nos dizer, ei pá, os meus amigos ouviram-me na rádio. Pá, fui ouvir aquela banda, fui ver o vídeo e eras tu. E eu assim, pá, já, é verdade. É muito fixe quando isso acontece. Ao mesmo tempo, às vezes começamos a... acho que tem de haver sempre uma certa gestão, que é para pôr as coisas no sítio e dizer, pá, agora temos de fazer outro videoclipe, não podemos ficar tão... não podemos ficar descansar com este. Eu acho que isso dá-nos sempre uma força para lutar. É sempre fixe saber que, por acaso, as coisas são bem aceitas e que realmente o que eu esperava que acontecesse acaba por acontecer. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, se as coisas não forem bem geridas, eu arrisco até dizer que pode haver algumas disputas entre banda e dizer, epá, agora temos de fazer... As pessoas começamos a preocupar-nos mais. Eu acho que é um bocado isso. Quando as coisas são feitas com despreocupação, assim um bocado mais naturais, acho que acaba por ser mais rápido. Agora, quando as pessoas tentam-nos preocupar-nos mais, é sempre aquela cena, será que vai bater tanto, será que não vai? Mas eu acho que é sempre pensar que sim, mas sem dúvida pensar um bocado, sempre. We're not afraid. Ora bem, vocês vêm a gravar o álbum precisamente, enfim, sendo vocês de Lisboa, mas foram gravá-lo às Caldas da Rainha, no estúdio do Gonçalo Formiga, dos Cave Story. E é um disco que está guardado praticamente há um ano. Porquê que ele não teve logo uma edição imediata e de algum modo guardaram para este setembro para o divulgarem? Primeiro que tudo, porque nós não sabíamos bem. Como digo, eu tive sempre a tocar em cenas underground e agora pensei que isto não se adequava ao estilo punk e hardcore que eu estava habituado, como é óbvio. E eu não sabia bem qual era o caminho a seguir. E então tivemos um bocado naquela, o que é que vamos fazer a partir de agora. Isso foi uma das razões. Outra das razões foi que nós fomos um bocado chatos. E agora aproveito para pedir um bocado de desculpa ao Miguel, porque nós não havia nada que estivesse bem, nós estávamos sempre, pá, isto pode ficar melhor, isto pode ficar melhor, isto pode ficar melhor, isto pode ficar melhor, isto pode ficar melhor. Isso foi outra coisa que aconteceu. E outra que foi um bocado vai levantar-me contra o que eu disse anteriormente, que é que eu aí estava. Eu pensei assim, a partir do momento em que nós pusemos uma coisa cá fora, as coisas têm de ser continuadas. Uhum. Agora, não há volta para trás depois, não é? Exatamente. Deixa de poder voltar atrás. Nós temos todo o tempo do mundo para fazer um videoclip como o da Take My Hand. Podemos pensar muito bem nas coisas e estabelecer assim um plano, por assim dizer. A partir do momento em que está uma coisa cá fora, as pessoas sabem que existe esta banda. E o tempo ultrapassa-vos. Muito bem. É um comboio, é um comboio. Aliás, já na primeira banda que nos diz que, de algum modo, é o conhecimento que as pessoas vão tendo das coisas quase que obriga depois aos passos seguintes, não é? Em vez, vocês deixam-se a controlá-lo, mas é quase um ciclo de acontecimentos que tem que ser assim. Sem dúvida alguma, quando nós somos ainda uma incógnita bonita, e ninguém sabe quem é que nós somos, temos todo o tempo mundo para pensar e convém até quase pensarmos o mais possível sobre o que é que vai acontecer depois das coisas serem conhecidas. Já foram apresentando este, apesar de não ter sido os temas deste EP, aliás já estiveram em Coimbra, no meados de julho, também já estiveram no início deste mês, estiveram na Figueira da Foz, isto é para referir sítios que não são aqui mais perto da nossa zona, mas portanto vocês apresentam ao vivo. E eu conjugo saber também, aí tem o Guilherme Correia, dos Ditch Decent, que vem tocar convosco. De algum modo é o estilo musical que obriga a que não fiquem só para os dois. Eu acho que nós até nos dávamos bem os dois. Nós fizemos aquilo, as coisas todos os dois. Quando eu não sabia qual era o passo seguinte, aí chamei o Gui e o Gui é que nos disse, epá, no mainstream funciona mais ou menos assim, assim assado, e é isto os passos. E ele gostou da banda, gostou do estilo e foi um bocado natural ele juntar-se a nós. Eu dava na boa os concertos aos dois, mas eu acho que estar ali o Gui às vezes acaba por ser uma segurança, acaba por ser o que é que, especialmente para o Duarte, é um bocadinho, às vezes tem um bocado mais dificuldades em algumas coisas, naturalmente. O Gui é sem dúvida um suporte, acaba por ser, é um membro importantíssimo, mas acaba por ser também sobretudo um suporte e dizer-nos o que é que se passa, o que é que não se passa. Eu acho que acaba por ser mais essa função dele até às vezes do que tocar propriamente. Muito bem. Ora, estamos a falar com o Zegs, António do Zegs, uma banda que tem aqui o seu EP pronto a sair, onde está a mesma saída do forno, nem mais nem menos do que Did I Cut This Too Short. E já falámos aqui da criação do disco, da criação dos temas, mesmo como funcionam enquanto banda, mas a verdade é que quem se estreia aqui na Boa Nova, como o caso do António, a verdade é que tem que passar por uma fase de desafios, que são três. E eu pergunto-lhe se está disponível para eles. Com sim. Desafios? Bora. Vamos a isso. Então, vamos ao primeiro. Antes de mais, não lhe perguntei. Não sei se conhece aqui a cidade de Oliveira Hospital. Sim. Portanto, muito bem. Então, imagina que vem fazer um concerto aqui em Oliveira Hospital. E que nós dizemos que pode trazer consigo duas bandas nacionais. Ou dois autores. Quem é que iria convidar? eu acho que convidava... Aliás, duas bandas nacionais quaisquer. Sim, a sua escolha. Nós, sem dúvida, que íamos ser os mais fraquinhos de todos, mas eu convidava os Fugly. Os Fugly? Era um concerto ótimo e são da nossa editora. Uhum. E convidava, se fosse uma banda mesmo qualquer, eu convidava uma banda que tinha outro dia na Figueira da Foz e que partiu aquilo tudo, que são os Parkinsons. Os de Parkinsons, aqui de Coimbra, não é? Thank you. vem uma banda da cena internacional. Vão tocar aí a Lisboa e dizem: ah, mas nós não prescindimos de ter no nosso concerto os Uggs. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite para vocês? Sem dúvida, de uma banda que são os Skags, que é uma banda australiana, e acho que todos na banda neste momento estamos a adorar aquela. A vibe é bastante parecida. Quando fomos tocar à Figueira da Foz, eu gravei o CD dessa banda dos Skags, só temos ouvido o carro, porque eu realmente tenho mal também. I might not ever work things out. I might live my whole life not knowing how. I've survived up until now. And it's all been worth it. It's just hard sometimes in the heat of the moment. I can't see through these eyes at times. How the picture really sits. It's hard without a frame to understand how big the picture is. Just how big the picture really is. And if it fits. It's a wonder if we'll ever figure some things out. Agora, o último desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, uma banda ou um autor, e que chegam ao pé dos Eggs, é para queremos que vocês façam uma versão de um tema para integrar um disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que o fariam? Ui, nós por acaso, nos nossos ensaios, o Duarte tem uma coisa fixe, que ele está sempre a fazer as suas próprias versões de músicas. E nós às vezes tocamos bastante música brasileira. Agora, nacional, eu vou ter de dizer, é assim, se fosse uma coisa mesmo mais, este é difícil, há bastantes coisas, bastantes estilos musicais. Mas eu vou com uma coisa, isto vai ser um bocado controverso, mas eu diria ao Richie Campbell, e dizia, o novo vídeo dele, acho que é o Slowly. Slowly, muito bem, Slowly. É uma coisa totalmente diferente de nós. Yeah, eu quando vejo coisas totalmente diferentes, gosto sempre de fazer uma versão da minha versão. E acho que isso cabe altamente. É pelo próprio Richie Campbell. Ia ser difícil. Yeah, yeah. One for now, with girls on wire up. You know, say the night done. That has been true till the sun come. Bridgestone bad man. Man, I need a girl to come wine for me. Yeah, come wine slowly. I just need a girl to come wine for me. Yeah, yeah, yeah. Slowly, slowly, slowly. Wine slowly, I'm come again. Come and get my baby girl. When she starts spinning around like the world, she go down, come back up and she twirl. Every man in the dance I look her. But I mean she want wine man. Ah, the man look her. But when we go back home she a go wine for me slowly, slowly, slowly, wine slowly and come again. Slowly, slowly, slowly, wine slowly and come again. Get ready and think she a star. She act like Lisbon in the summer. I hope she come and give me nana. Want me talk the thing like a drama. Yeah, got the old my corner. Yeah, I pray she give me the thing, cause me can't wait no longer. Yeah, slowly, slowly, slowly, wine slowly I'll come again. Slowly, slowly, slowly, wine slowly I'll come again. One point of weed girls and wire up. You know say the night done. That has been true till the sun come. Yeah, man, I need a girl to come and find me. Yeah, come on slowly. Man, I need a girl to come and find me. Yeah, yeah. Oh, passou a fase dos desafios e queremos saber antes mais como é que funciona entre vós a criação das músicas. É assim, normalmente o Duarte, eu acho que é uma coisa um bocado diferente da maior parte das bandas, é que o Duarte cria a voz primeiro e só depois é que cria a guitarra. Uhum. Mas ele cria um bocado as coisas ao mesmo tempo, porque a voz, ele quando chega ao meu estúdio, ele já tem a melodia que cria. Ele tem melodia para a voz, mas não tem as letras. Até ele está, por exemplo, a cantar uma coisa tipo na na na na na na na na na, I know one day, baby got him on. E depois, a partir daquelas fonéticas que ele faz com a voz, nós é que criamos a letra. Mas aquilo, acho que aquilo tem que ser automático. Uhum. Portanto, se resulta para vós, ótimo. E assim, para a criação deste EP, e até porque já passou um ano sobre a sua criação, uhum, o que é que ficou na gaveta que de algum modo é recuperado ou nos concertos ou que ficou à espera para um segundo trabalho? Bastante coisa, por acaso, porque nós tínhamos para aí, eu diria que tínhamos para aí umas 10, 12 ideias, se calhar mais, tínhamos para aí, nós tínhamos para aí 15 refrões bastante orgulhosos, com o Duarte. Basicamente, a metade dele diz: é pá, já não gosto disto, já não quero tocar isto. E eu, meu, isto está mesmo fixe. Um deles acaba por ser uma música que nós tocamos nos concertos, que também fizemos a seguir ao EP, e vamos voltar a gravá-la agora. Mas bastantes ideias que nós temos que ficaram, tipo, basicamente, os refrões estão criados, falta criar o resto da estrutura da música. Algumas delas já estavam criadas, depois foram descartadas. Mas temos bastante, por acaso, felizmente ainda temos bastante material e vai sempre crescendo novas coisas Agora também temos músicas novas também, por isso. Temos bastantes refrões, foi o que ficou na gaveta, foi bastantes refrões, bastantes factores, eu deixo que comecei a fazer aquela pequena na cabeça, nunca mais sai. Falamos aqui também dos concertos, queremos saber o que é que têm previsto, provavelmente, até porque, enfim, são ainda jovens estudantes, as queimas das fitas e agora também a altura dos caloiros, é de algum modo um vosso potencial local para se mostrarem? É sim, eu por acaso adorava, porque eu neste momento sou o único da banda que já não estuda, mas eu trabalhei, enquanto estudante, eu trabalhei na Associação Académica de Lisboa, uhum. E organizei a Semana Académica durante 2 anos e até estava sendo responsável pelo backstage, falei com um monte de artistas e um monte de bandas e eu sempre disse assim, pá, um dia eu tenho que tocar numa coisa destas. Por isso, sim, sem dúvida, refeições aos calores, isso era uma coisa que eu adorava tocar lá. Mas para mim, basicamente, o que vier, concertos, pá, eu adoro dar concertos. Quando vier um concerto, tenho aquelas preferências, se calhar, obviamente, também tenho alguns festivais que quero tocar, basicamente. E que ambiciono bastante tocar, mas sim, recepções ao calor é altamente. Acho que já vivi enquanto calor, enquanto estudante, agora gostava de viver enquanto artista. And it brings me down. António, muito obrigado pela disponibilidade aqui para a Rádio Boa Nova. Vamos estar obrigado. Atentos àquilo que vão fazendo, seguramente. E felicidades, naturalmente, para os Zags. Ok, obrigado. Gone, why she doesn't